Alexandre de Travessia, na frequência 125, décima 1, antena 128, décima 3. Duyarlı sen kontrol. Direita, chamando 2 na sua marcha. Pode ver a direita, 2 na sua marcha. 0 pouso e 0 graus, posição 1 0. 0 pouso na 1 0, confirma o vento? 1 a 3 0 graus, 0 8 mais. 7, o livre pouso na 1 0, 1 a 0. Com os 32 chamando 208 para viagem. 208, boa, com o VTD. Autorizado o IADS X-Ray da pista 0, ajuste 09 e a faixa estabilizada. Controle Salvador 1230, decolou cruzador 2, seu pé na Cuca, chamou, parou. 1230, contato radar decolado, estuda via C da Cuca, 1230. Sobe via 130, 1230. 2-4-8-5, onde é acionada a identificação. Esse também é chegada agora, médio 1, Paranhola 0-5-0. Para ajuste em cima do meu termômetro. Whisky 53 milhas sudoeste de Salvador, seu espadar encerrado. Agradecer na terminal e esquece, chama controle e gaste na pressão externa. 1-2, vai aproximar 1. Bom dia, acione identificação. Dessa vez chegada com médio 1 para nível 06. Serviço em Salvador, 1019. O Alfa de Leto Romeu está presente, solicita a mudança de regra. Eu já passei o Alfa de Leto Romeu, doutor do Leto 1710, com a minha com a CRL de 1343. Você pode conduzir algum copo? Ah, até o seu com a vista, Alfa de Leto Romeu. Fiz para esse ingresso que você trata, eu chamo a torre na frequência 1-1-8-1-9-6-3. Ok, eu vou Boa tarde, de Papai Romeu, Alfa Juliette, Romeu. Boa tarde, Alfa Juliette, Romeu. Vem com a centena, os demais, por outro lado, pista 17. Vai, é fazer a final, vamos sair daqui, Alfa Juliette, Romeu. Sensação para o meu 5-0. Mas o 2068, contato radar de decolagem, via seu deslocar para o 1950. Segundo via, 1950, azul 2068. a TR que decolou a frente do Pacific Server consertante. Agora mais uma potência. Azul 2668, solicitou 190. Aqui, Azul 2668. Ok, na guarda. Meia, meia, oito, foi criado, que está nível 190, azul e direto para o Palofan. Ok, 190, direto para o Palofan, Spirata Azul 2668. precisar do táxi, Beto, pra pegar aquela. Chama no ponto de espera, pronto. Beto, pra uniforme, essa era a nave que tá com aquela situação no telefone? 150, identifique. Deixa a parada do voo 050, do Edio Comédio, o intercepto a chegada do Comédio. Cliente nível 050, na proa de Comédio, na chegada do Comédio, 1490. Uniforme, autorizado o ingresso no site, ali mantém. É, pode falar. Informa autorizado de decolar no site, vento 130 graus, 109, confirmando a fase de decolagem, mantém restrito no meu país, o corredor a chance. Família falou 07, chama controle 120 do sinal 8, bom voo. 120 do sinal 8, transfere agora o Delta Papai Uniforme, pega. Para 2 mil pés, o estudo altímetro 909, considero exceções de altitude em tábua. Positivo, 2.0.19, o ajuste na proa de tábua 9.1.9.5.0. 7, decolou 08, chama controle em 1208. 208, 597. Certifique, eu sabia chegada a Bomé de 1, número de 1050. Comando de Salvador, bom dia, é o Azul 5197, Tango 1. Azul 5197, contato radar na decolagem, suba via seleção 1 na transição Mótica, aparelho do jogo 320. Tango 1, Mótica 320, Azul 5197. Azul 5197, transição Mótica, Mike Oscar, Tango Vitoral. Afirmativo, conforme a autorização, Mótica, Tango Mótica. Eu sou o Papa Tango Delta, Papa Uniforme, decolado da 17 e o Pérez do Corredor Axé. Delta Papa Uniforme, mantendo sua carga de voo visual, número 10, Corredor Axé, reporte Coronel da Barra. Portará no Coronel da Barra, o Delta Papa Uniforme. Tango Delta Papa Uniforme, confirma o estimado de pouso em Léo. 3.090 Papa. Bom, no meio 4.000, autorizado Daniel, decolagem com 1.0, vento 1.0 graus, 1.0 nós. Decolagem 1.0, bom no meio 4.2. 1.600. 7, Papa Tango Delta Papa Uniforme. Como tráfego 1 hora, 2 milhas, como WIF, batendo no meu 10, Papa 28 alvo. Sente, bom, 9150, não avisa o prazo. Sente, estou adicionado o procedimento. Elétrico, seu informe estabilizado, gol 9150. 9150, autorizado, X-Ray, reportará estabilizado. Vamos no meu 48, decolou 3. chama a ponte do N1 do 20 do Islão 8, bom voo. 08, obrigado, Bruno 842. Bom, 0094, autorizado em AIMA, disse 10. AIMA, chegando 0, voo 094. Zero, assume a identificação dessa via, chegada com a Metron, no de voo 060. Salvador, voo no 648, boa tarde, passa nível 040. Voo no 648, contato radar na decolagem, suba a via, saída pouca, transição Alfa Romeo Uniforme, para nível de voo 350. Sobe via POCA, transição ao Alfa Romeo Uniforme para o 350, agora mesmo a 2. Sua identificação dessa via chega a ver. O MED 1 para nível de voo 070. Uma vez 04, contato radar, 60 milhas sudeste de Salvador, voo proa de Itália. Salvador 0, 20 graus 099. Foi igual o 395, pronto, com a cara da Rosário. Bom, 395, em condições de falar 5 autoridades, como o Boeing da companhia aproximando o final 90, passamos o 9 no momento. Acertamos, tem condições, igual o 395. Sim, autoridade LIA e mantém o 90. LIA mantém o 90, igual o 395. Fomos, frequência da coordenação, não há tráfego de conhecimento desse controle. Confirmando, papá, teto papá uniforme, solicita a subida até o nível 065, confirma. Mantenha o nome do pé de para descer. Vou subir, zero, estabilizado, tá. 9150, chame torre, vamos ver o décimo 900. 1895, torre, igual 9150. 94, decolou autonomia, chama controle 20, decimal 8, bom voo. 08, bom dia, bom domingo. Recife, frequência 25, decimal 1, autônoma 28, decimal 35. 25, 2835, azul, 97. Olhe, Salvador, 094, decolou. 094, contato radar, suba via Momo, transição frutinho, nível de voo 370. Momo, transição frutinho, 370, voo 094. O seu nome é 200, reduza para 220 mais. 2209, azul 4060, voo e SAP. Ele decolagem, 0, voo 395.